vez te fiz chorar. Não foi por maler. Se alguma vez te fiz sofrer, não foi por maler. Boy, you know I love you. Tá claro e é óbvio. Mas sou ser humano, também tenho erros. Mas acertei quando te escolhi pra amar forever. Eu vou fintar as tentações como o Dominguez. Vou defender o nosso amor como mexer. Ousai na ti, porque na te pode nos ser para. Naquela música, olha onde a gente chegou. Oh, you know I love you. Tá claro e é óbvio. Mas sou ser humano, também tenho erros. Mas acertei quando te escolhi pra amar forever. Eu vou fintar as tentações como Dominguez. Vou defender o nosso amor como mexer. Ou sai na ti, porque na ti pode nos ser.